38, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. 2015, reporta estabilizado na LS X-Ray da 10, igual no 7, 38. 60, chamou o Tony? Afirmo, bom dia, está pronto. 260, a linha decola pista 10, vento no 30 graus, 10 nós. A linha decola pista 10, igual no 260. Farei o transponder 1186, grato, controle. Índia Tango Yankee, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 0 na 5. 3 mil pés, 1 na 0 na 5, Índia Tango Yankee. Pronto para o táxi, táxi 4 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Campinas. Se condições. Pode prosseguir via linha do litoral, me chame no travesso da torre para o cruzamento. Informo que nesse momento vou ter uma decolagem de um gol. Assim que o mesmo decolar, me interessa cruzar o senhor, tá ok? Positivo, assim que o gol decolar, chamarei no travesso da torre. Afirmativo, eu prefiro que o senhor fique aqui no contra o vento e aguarde minhas instruções, já estou visual com o seu tráfego, tá ok? Eu só aguardar então a decolagem do gol, senhora? É, afirmativo. Agora a decolagem do gol, já estou visual com o senhor aqui. Pode ir prosseguindo e assim que der eu já cruzo, senhor, ok? Positivo. O senhor vai pousar no Busca-Vida? Positivo, senhora. Sim. O senhor tem condição de cruzar no ponto médio da cabeceira da pista no zero? Se você autorizar... Melhor pra mim da 28. Cruzar ali na altura da 28? Positivo. Seguinte, é que eu ainda não tenho um plot aqui do senhor no visual. Qual que é a altitude que o senhor mantém? Primária a secundário no 33 decimal 25, trip 5595. Sim, subvalor 190, repetir 12590, secundário 13325, 5595. Bravo Índia Lima 3. 260, decola aos 30, chame agora o controle em 19h35, tamo voo. Apenas para informação, tô com o helicóptero 500 pés, vai cruzar o campo, não interfere com a sua decolagem, tá ok? Sete. Aproximação, torre na noite, decimal meia. 18h30, gol no 7, 38, boa. Boa. Controle, bom dia, o gol no 260 decolou. Da cabeceira 28, informe no término do cruzamento Lima Delta Lima. Peço para o senhor agilizar um pouquinho, se for possível, para poder decolar o colega que está aqui alinhado. Tô full speed aqui, o controle. Já atualizei mais 1 minuto, 30 segundos, já estou cruzando. Tá ok, muito obrigada. Grato. Salvador, Gono 738. O 738, muito bom dia. Reporte para o seu externo, Baixada e Travador. Olá, Salvador, boa tarde. O Azul 4060 desce ao nível 150 na Mar, informação Oscar. Azul 4060, boa tarde. Acione identificação, autorizado chegada à Mar. Desce e mantenha nível 050, o ajuste no 0 no 5. 050 com 1015 no ajuste. Informa que 5 milhas antes de Mari vai ter que efetuar desvio à esquerda. Sente livre desvios, após desvio, voo e TAP 4060. Claro, 4060. Delta Lima, estou ciente do seu cruzamento. Chama para a nova decolagem no Busca-Vida. Vai cortar em Busca-Vida, senhora. Ciente. Bom, no 738 passou externo, baixou e travou. Só Maria Pista Livre no 738? Vai, Pista Livre. Azul 4207, autorizado pushback, reporta para o táxi. Autorizado pushback, reporta para o táxi. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, 11 nós. Fibra ruim, já decola aos 3-2. Chame agora o controle 1935, tem um bom voo. 1935, gol, Bravo Índia, graças. Fuca, voar Aracaju, para evitar formações. Aguarde no 260. Papa de Salvador, Papa Romeu, Golfo Bravo Índia. Papa Romeu Golf Bravo Índia, contato radar na decolagem, submantém o nível 240, saída da El. 240 na da El, Golf Bravo. Saída da presente, Golf Bravo Índia. Leda, Golf Bravo. Zona 260, da presente, vou Aracaju. Da presente, Aracaju, melhor ainda. Muito obrigado, gol no 260. É 140 Recife. Agora tá. Xenebra 140, curva na proa 02. Autorizar o táxi via Alfa, aguarde na Juliette. Alfa, aguarde na Juliette, boa noite, beleza. Autorizado pouso cabeceira 10, vento no 20 graus, 10 nós. Pouso autorizado na 10, o Índia também aqui. Submantém o nível 390, chame Centro Recife no 26.85, alterna no 33.65. Desculpa, eu perdi a primária, alterna 33.65 a primária? 126.85 a primária. 26.85, obrigado. Solo o azul 4207, estamos com 64 no nosso POD, 3:42 e alterna Campinas no táxi. Azul 4207, autorizado táxi via Índia, ponte espera da 10, QNH 1015, chame torre 1.86. 1.86, no ponte espera da 10, obrigado. Azul 4207, pode informar pessoas a bordo? Afirmativo 6464. Bruno 638, autorizado táxi ao PAT 1, portão 05. PAT 1, Salvador, muito bom dia, o Azul 4207, espera a cabeceira 10, pronto. Azul 4207, estou com o Charlie de 208 praticamente tocando, sei que o mesmo passa, a senhora Lima tem. Gente, lá vai a Lima. Lima. Lima. Duna da presente, o 4060. Gente, desse mantenha 3 mil pés, 4060. 3 mil com 1015, 4060. Índia Tang Yankee, solo 38, confirme o pátio, por favor. Pátio 3. Pátio 3, chame agora o solo em 1219. 1219, Índia Tang Yankee. Fiz o 4207, alinhar, tem livre decolagem. Vento no 30 graus, 19. Tem, olhar livre decolagem para o 4207. Papá, Índia Tango Yankee, autorizado táxi via Alfa, pátio 3. Via Alfa, pátio 3, Índia Tango Yankee, graças. Azul 4060, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. 2000 com 1015, chama estabilizado na X-Ray da 104060, cara. Confirmo. A 207, livre decolagem. Gente, está iniciando o 4207. Romeu, Golf, Bravo, Índia, submantenha o nível 240. Chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 251 com Recife, Golf, Bravo. Azul 4207, decola os 42, chame controle 1935, bom gol. 1935, obrigado. Todo direito, muito solicita o 080 e 310 graus da esquerda para a formação. Juliette Tango Zulu, submantém o nível 080. Confirme proa e por quantas milhas irá efetuar desvio? 10 graus à esquerda, para 210 por mais 10 milhas. Gente, após desvio, vou em coral. Juliette Tango Zulu, submantém o nível 080. Zulu. Azul 4060, complete aproximação, torre 98 decimal 6. 86 graus, torre 4060. Dora Azul 4207, está cruzando agora 3.300 pés na Dael. Azul 4207, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, voe Leda após Leda Bridge. Leda após Leda Bridge 4207. Dia Gol 270, centro da Papá, autorização para Guarulhos. Gol 270, estamos com a cópia? Pronto para a cópia no 270. 270 para Guarulhos, nível de voo 360. Upper Zulu 21, drive direto Poço de Caldas. Pista 10, após curva à direita. Controle 19.35, torre 18.60. Saída Arbor, Elefa, direto Sagaz. Transponder 5010. Autorizar 360 Guarulhos. Apresurou 21, trevo de CT Fotos. Decola da 1-0, primeira curva direita, controle 6935. Decola da Arba, Elefa, Sagaz. Transponder 1-0, 1-0, voo 1-2-7-0. 1-2-7-0, correção. Transponder 5-0, 1-0. 5-0, 1-0, voo 1-2-7-0. Solo Salvador. Bom dia, é o TAN 3895 para autorização Guarulhos nível 380. Aguarde copy, minuto TAN 3895. Ah, não me escuta. Boa, 270, solo voltando. Confirmo, 270. Confirmo. Saída Arbor, é Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, ok? Ela está sendo utilizada a partir de hoje. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, depois você vai voar para o seu Elefa, onde você interceptará a Pesulu 21. E o fixo Sagaz já fica na própria via, no limite da via. Então a saída é Arbor, depois Sagaz, para interceptar a Pesulu 21, o 270. Arbor, Elefa, ok? Elefa, o segundo ponto, aonde intercepta a aerovia e Sagaz já fica na própria aerovia, já no limite da fila, ok? Gente, Arbor, Elefa, para interceptar a PZU, o 1270. Correto. Sono 40 graus, 12 nós, 395 para a cópia? Afirmativo. Tando 395 para Guarulhos, nível de voo 340, Upper Zulu 44, púbito, direto. Pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, direto, Eudes. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5567. Utilizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Zulu 44, Pumit, decola da 10, curva direita da El, líder Eldes, controle 10935, torre 1086, transponder 5567. Tá, 3895, saída da El, Leda, Eldes. Saída da El, Leda, Eldes, tá, 3895. Afirmativo, TAN 395, reportando para o PUSH. Reportando para o PUSH, 3895. Direito no 219. 219, partiram mesmo. 25220, confirma indicada. Agora é com 250-5220. Tem condições de manter até Duna? Negativo, nós fomos ter que reduzir devido a formações. Ciente. Via Alfa, espera Juliette. Alfa, ponto espera da Juliette, paterno exato. Outro 207, submantém o nível 190. 190, 4207 da Azul, pode chamar o centro, senhor? Azul 4207, submantém o nível 190, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. 3325 é a alternada, 251 a primária, restrito 190-4207. Reduza para 250 nós. Siga guardião 07. Ação por 3191, por gentileza. Reporte visual com CAB. 7. Jato para o Galeão, nível de voo 380, via Upezo 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena. Pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, direto Bridge. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5003, TAM 3191. Galeão 380, Upezo 10, Lúbito e Barbacena. A saída da pista 10, direita, da El Leda Bridge 935-186-5003, Altan 3191. Altan 3191, corrigimento correto, reporte pronto para o push. Voltará. Tango Juliette, Tango Zulu, serviço radar terminado. 58 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantenha o nível 080, chame Liel Zena 20, decima 1. Obrigado pelo retorno. Autorizado táxi. Tá, 395, autorizado push, reportando para o táxi. Seja autorizado após estacionamento, vai reportar para o táxi do TAN 3895. Azul 4060, autorizado táxi para o Pátio 1, portão 08. Pátio 1, portão 08, 4060. ILS, XR da pista 10520. Jet 6740, desse mantenha 3 mil pés e o ajuste na 0 no 4. 3.014, 6740. Bravo 1270, posição é a 4, puxa acionamento, tá pronto. Bom, Lado 770, número 1 para iniciar no setor, aguarda. Salvador, é o voo 1777, informação total, autorização para todos os veículos, C340. Bono 270, copiou o solo? 270, aguardando. Bono 777, está pronto para cópia? Para cópia, Bono 777. Autorizado, posto seguro no 320, via Operisk 50. Decolta, pistão no zero, primeira curva direita, Natael Leda. Controle em 1-9935, transponder 5575. Dael, Leda, 1935, voo 1975. 1777, 1935, a calorina do rádio está 3, chama para puxa acionar. 1935, controle, voo 1777, reporte puxa. Para 545. Salve Salvador, bom dia, o papá, papá, Índia Tanguian, que está no pátio 3, solicita acionamento e táxi para o hangar da Aerostar. Ciente, papapá, Índia Tanguiante, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Ciente, acionar, chamada para ingresso no ouro. Pushback, acionamento, 3191. 3191, 06, autorizado, chama táxi. Bora. Alô Salvador, é o TAN 3895 com 106 a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, alternando galeão, está pronto para o táxi. 3895, táxi à direita, Índia e Alfa, ponte perto da 90, torre 1862, atimento 1104. 1014, pela direita, Índia e Alfa, quando pronto no ponto de espera, 718-612, foi o TAN 3895. Sete torre, 1186, bom voo. Obrigado, torre, 1186. Oi, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, o ajuste 1014. Mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol Itapuã. Informa o ATR da Trip agora 2 milhas do externo, o Guardião 07. É, 1014. Já na vertical de Itapuã, ciente do tráfego, Guardião 07. Ciente, o Guardião 07 vai manter espera na vertical do farol Itapuã, aguardando a passagem do tráfego e após prossegue a retaguarda do mesmo. Mantém a vertical do farol Itapuã, aguardando o Guardião 07.